3. Atualizado Guarulhos, individual 3660, decola da 10 com curva à direita, saída da El, Leda Bridge, onde intercepta pelo 16, após voo a Belo Horizonte, após trive, após conforme rota. O controle opera 120.8 e o transponder 5461. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolando da 10 com curva direita da El, Leda Bridge. Depois Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, prossegue conforme rota. 208 é o controle Salvador e 5461 no transponder, o gol no 983. 983, cotejamento correto, pronto para o pushback treinamento. Reportaremos, 983. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, cruzão 210 para 160, com informação índice. Azul 4207, recebendo a indicação autorizada a chegada para a videta para nível de voo 080 QNH1020. Retiro para o 080, Azul 1020 na chegada bom, Azul 4207. Azul 4207, confirme sua velocidade. 2709. Azul 4207, para sequenciamento, inicie redução 250 nós, o número 3 na aproximação. Sim, a gente está reduzindo, Azul 4207. Para o meu tango, Juliette Serra. Já passar o curso do localizador, seu novo limite é o QD Mike 130 de Simbra. Tá, tô ciente, eu porém eu desejo cancelamento do plano ISR e vai prosseguir corredor, ok? Tá, tá no meu tango de Serra, tá em condições visuais? Tá totalmente visual. Tá, tá no meu tango de Serra, desça para 1.500 pés, vou ir para Paripe, reporte Paripe. Ciente, o tango de Serra, reporte de Paripe. Zero, ponto cópia. Possível. Autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 10 com curva esquerda, na saída pouca, transição Caju via Upper Whiskey 58. O controle 120.8 e o transponder 5472. 35, conforme para Recife, decola da 10, Pucaracaju, Upper Whiskey 58, 208, 5472. Obrigado, Oxa 6140. Alinhado na 107, pronto, Alfa Tchamai. Charlie Mike, autorizado decolagem, vento em Salvador, 50 graus, 10 nós. Autorizado por decolagem da 107, Alfa Tchamai. Salvador, Gondo 397, 141 a bordo, 415 de autonomia alterna, Galeão pronto para o táxi. Gondo 397, apenas confirme 0425 de autonomia. 141 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia. Pena Galeão, que está pronto para o táxi. Gente, grato, autorizado o táxi via Indian, considero chama torre, 118.6. Ajuste ao altímetro no 020. Índia, onde espera, 26 torre, 18397. Salvador 355-9565 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. 355-9565, autorizado táxi via Fácil, Índia, ponto de cara, chame torre, 118.6. O ajuste é o altímetro 1020. Suporte de espera 18.6, o 5953. É, Sierra, pro ideal para Paripe, seria proa 080. Muito grato, controle, bom dia, o Papa. Papa Alfa Charlie Mike, decolou, curva na direita. Papa Alfa Charlie Mike, mantém-se com as suas visões no meu país. Cuida-se, é repórter fora da barra. Chamarei o farol da barra, mantendo meu pé no corredor. Azul 207, desça para nível de voo 060. Desce para o 060, azul 407. Correção, voo 1397 autorizado. Ingresso decolagem, da 10, 170 graus, 10 nós. Autorizado, aliás, decolada 10, voo 1397. Salve Salvador, o 5595 com a informação seguinte, perto da entrada do box 6 ali existe uma pedra muito grande ali, pode prejudicar alguma aeronave. Quilo, táxi autorizado, reporte para ingresso. 95, obrigado pela informação. 95, próximo ponto de espera da 10. Tripe ciente, mantém o ponto de espera da 10. Lateral, 95. Firme. Cabeceira 17 até 2 metros, é tranquilo. Firmo, faça o procedimento sobre a cabeceira 17, acendendo até 2 metros no máximo, então. Então, parado na cabeceira 17. Por gentileza, qual que é a direção que você está dizendo? 160 graus, 0612. Ok, obrigado. 5595, além mantém. Além mantém no 05595 da treta. Controle o Papa, Papa, Alfa Charlie Mike, vai passar o farol da barra, informa que vai modificar o destino, agora vai para Vera Cruz, fazer tosse arremetida em Vera Cruz e depois retorna a Salvador. TZL em Vera Cruz, mantendo no meu país, confirme? Afirma, tio, confirmo, sim. Papa, Papa, Alfa Charlie Mike, não há tráfego conhecido, informar livre frequência para coordenação. Afirma, tio, muito obrigado. Salvador, muito bom dia, 1397, decolando da Elba na sua escuta. Lona 397, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, aceita da Elba. 360 da Elba, 397. Papá, meu tamo já terra, reporte visual com campo. Passarei. 5595, atenta a esteira do Boeing, autorizada a decolagem, 150 graus, 089. Decolagem dando 0, 3595. 02 mil pés, autorizado a final da X-Ray da 10, informa no localizador, ajuste na 020, azul 14-7. Papa Romeu, então, Jet Serra, Chame Torre, 18 decimal meia. 18 e meia, tá visual com o gol à minha frente ali, tá visual. Obrigado, bom serviço. E Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu tá em Juliette Serra. O Juliette Serra, por 3 milhas na final da 17, aguardando instruções. Paciente, está visual com o gol ali à direita, tá em Juliette Serra. Gol no 260, tem pouso autorizado 1-0. Estou com o helicóptero fazendo manobra de solo na capsula 17. O vento é de 50 graus, 1-0 nós. Estimativa autorizado, pouso 1-0, gol no 260. Então, Juliette Serra, reduz a velocidade na medida do possível. Estou com um helicóptero fazendo manobras na cabeceira 17 e eu confirmar ainda a liberação da 17. Está reduzindo o tango Juliette Serra. Mike, aquilo com essa intenção é decolar ou retornar para o pátio? É decolar. Ciente, já está pronto? Afirmativo. Ciente, visual com Boeing na final da 10? Afirmativo, visual. Mike Aquila, após o pouso do Boeing 910, fique atento à esteira do tráfego. Autorizada a sua decolagem após o vento é 160 graus, 10 nós, ajuste 1020. Mike Aquila. Trip 5595, chame controle 1208. 208, boa. Boa. 595. Trip 5595, contato radar na decolagem, suba para nível de voo, suba restrito até nível de voo 080, quando possível voa direto coral. 080, perfil da, na proa de coral, quando possível, 5595. Tem condição de voar direto coral, 5595. Firmo. No 29. Vai, que é seu. Na longa sinal da 17, Tango Juliette Serra. Gente, continue aguardando liberação, Tango Juliette Serra. Sim. 0037, direito, 21, decimal 9. 29, vou 1210. De voo 140, direto coral. 140, direto coral, 5595. É coquilo. Gente. Eu perdi 6-1-4 horas, eu tenho na Salvador. Força Leme 140, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, chama torre 18 decimal meia. Ajuste altímetro 10, 20. Via Índia, 18 meia, ponto de espera, chama a torre 6-1-4-0. Paulo, bom, 260. Bom, 260, muito boa tarde, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette 08, plano 2. Autorizado na pista 7, o vento 140 graus, 109. Sente de repouso, Tango Juliette Serra. Uno 397, chame centro, recebe frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Uno 397, copiou o controle. Negativo 25, ONU, confirma a secundária? 33, decimal 25. 3325, ONU 397, bom dia. Localizador com ele, estabilizado, Azul 4207. Azul 4207, chame torre, 18 decimal meia. Torre 18,6, Azul 4207, tá mais. Tango Juliette Serra, backtrack, reporte Lograno. Salvador, azul 4207, estabilizado, está a 2 milhas de distância. 4207, continue aguardando as instruções de pouso e reposto quando baixar a travada. Ciente, 4207. Baixa 6140, bom dia, com 0 da 10, vamos para decolagem. Além da cola, 6140. Viramos. Autorizado, ingresso da colagem, o vento 120 graus, 129, chalé 6140. Vem da cola da 10, baixa 6140. Baixou, travou na final, 4207 azul. Azul, ciente, continue, aguarde pista livre. Ciente, 4207. Paulo, Salvador, gol 9983, pushback acionamento, ponto 5. Gol 9983, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, reportaremos, 9983. Acionamento, vou contar. Gente, terra, pra cá se ele vai estacionar, bom dia. Pato 207, tem pouso autorizado na 1-0, 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre pouso na 1-0, do 4207. Salvador, bom dia, chamamento. Tô no 140. Chamamento 140, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350, pode voar a PUCA? Tá autorizado, 6140, direto PUCA. Grato. Controle, é o Mike Aquilo? Prossiga, Mike Aquilo. O Mike Aquilo vai fazer uma curva de 45 graus em direção ao mar, até do Biofés. Tá, reporte para retorno a Veracruz. Poderia repetir, foi subindo do lado? Papá, o meu Mike Aquilo, reporte na retornando para Veracruz. Reportará. 5595 chamou o controle? Negativo, senhor. 7. TAM 3198, acende a indicação, autorizada a chegada à margem, desço para 2000 pés, QNH 10020. 1983 para o táxi 186 a bordo, 3 horas e 56 de autonomia, alternando Galeão. 186, Galeão, por gentileza, confirme somente a autonomia. Ok, é, 3 horas e 56. 356 bloqueado, Golo 93, táxi aprovado via pátio, Indy Alpha, ponto de espera pistando 0, ajuste no 020 agora. No ponto de espera pistando 0, time torre 118-62, Golo 93, tem um bom voo. Paciente, via pátio, Indy Alpha, ponto de espera 186, Golo 93, obrigado, bom dia. Controle, é o Mike Akukila? Prossiga, Mike Akukila. Ok, já passou no, do farol da barra. É, solicita regresso para Salvador pelo corredor Axé até o farol de Itapuã. Mike Akukila, aguarde coordenação com a torre. O Mike Akukila. Portão 01. Autorizado Porto Zero, no Zucco 2F7. Afirmativo, pronto. No 983, autorizado, ingresso de decolagem da 10, vento 150 graus, 12. Ok, a linha de decola da 10, gol 983. Bom, meu Mike é Gokil, autorizado, vai direto para o farol de Itapuã. Mike, é Coquilo. Oxené 6140, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 2025, 2545, excelente bom dia, Oxené 6140. Decolagem Golo 983. 983 aos 49, controle 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, até a volta. Ano 8, adiciona identificação. Sam 3896, adiciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH1020, voe direto e TAP. Caral no 8, autorizada a chegada bom, desça para nível de voo 060, que é legal no 020. Controle Salvador, é o gol 1983, perfil da Dael, cruza 4, perdão, 045. Gol 983, contato radar passando 4.500 pés, suba até nível de voo 360, voe direto letra para a Vida Bridge. Direto Leda, após Leda Bridge, extensão 360, gol 19983. Ah, 3098, chame na frequência 119.8. Então, 3198, copiou o controle? O 3198, deu o controle de Salvador em cheque rádio, 1234-4321, como está ouvindo? Controle, recebeu, 3198? Recebi sim, capitão, estou checando o rádio, 1234-4321, como está ouvindo, Salvador? 5/5. Muito bom, retorne à frequência anterior. Sente-se. 3896, desça para 3.000 pés, que é legal, no 020. 3.000 pés com 1.020, Otan 3896. Salvador, Otan 3198, retornando. Sete, Otan 3198, atualizada final do procedimento LSX3, reposto estabilizado no localizador. Portará estabilizado no localizador, Otan 3198. Trip 5595, 10 milhas para Curau, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 140 e chame o controle de frequência 120.1. 201, boa.